Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Boa noite a todos, eu sou o Vitor Diniz, como vocês que acompanham o programa já sabem, em mais uma edição aqui do Pop Mix na Rádio Sucesso, no programa do mês de fevereiro, em que Damon Albarn é um dos grandes destaques, mas David Bowie também terá novamente um espaço aqui merecido por conta de sua exposição agora no Brasil, depois dela ter sido inaugurada em Londres. E também os Kinks, que voltam aí às manchetes. A lendária banda dos irmãos Ray e Dave Davis está de volta, ou está prestes a fazer isso, né? Já que, como entregou muito bem a capa da revista inglesa Uncut, e uma das mais importantes bandas da história, está de volta. Bom, daqui a pouquinho a gente ouve a Glória Kalil, numa entrevista que eu fiz com ela no ano passado, em abril, falando sobre a exposição do David Bowie, para quem não acompanhou naquela época, enfim. E também falando sobre a Kate Moss, que voltou também a ganhar muito espaço na mídia por conta de seus 40 anos. E como ela, naquela época, frisou muito esses dois personagens, perguntada a respeito, por mim, a gente vai revisitar essa entrevista, já que está super aí na ordem do dia por conta dos ganchos já citados. A entrevista, a exposição do Bowie em São Paulo e os 40 anos da Kate Moss, que é uma figura rock and roll demais. E a gente começa com Everyday's Robots, do Damon Albarn, o primeiro single do álbum que vai pintar mesmo nas lojas e na internet em abril, mas ele já liberou essa faixa. É, portanto, a primeira do programa de hoje, o genial líder do Blur em carreira solo. Vamos conferir. Drinking. Tá aí genialidade total com Damon Albarn. E o Blur fez um showzaço no Planeta Terra em São Paulo no último mês de novembro. E é uma das bandas mais importantes, de fato, da história recente do rock inglês, que é uma das grandes mentes aí da cultura pop mundial. E um dos maiores de todos os tempos segue aqui no programa, sempre sendo acionado, David Bowie, exposição com Bowie em São Paulo. E quem viu a exposição em Londres garante que é realmente imperdível. É o caso da Glória Kalil, como eu já frisei, que vai mandar um depoimento aqui contando a experiência de ter visto essa exposição em Londres. Ela agora, claro, está em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som. E a gente terá daqui a pouquinho, no segundo bloco, também um módulo totalmente dedicado a David Bowie, com 3-4 faixas dele. Mas agora, para já entrar no clima, a gente ouve Space Oddity, que foi talvez ali o primeiro grande sucesso do Bowie, uma música muito emblemática e que ficou realmente sendo uma referência de uma era totalmente clássica, mais clássico que isso impossível. Vamos lá, David Bowie, Space Oddity. To Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in my tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Just tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? There's nothing I can do. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Walk along Hollywood Boulevard. of celluloid villains and heroes. Because celluloid heroes never feel any pain. And celluloid heroes never really die. Tá aí Kinks, a lendária banda inglesa que volta as suas atividades, retoma as suas atividades, um retorno que todos sonhavam com Ray Davies, David Davies, voltando. Os Kinks estão na capa da revista Uncut, da importantíssima revista inglesa Uncut, traz a lendária banda inglesa já citada. Vocês ouviram Celluloid Heroes e vamos ver o que eles aprontam aí de shows, enfim, até de material inédito. Seria realmente muito legal ouvir faixas novas, mas só de assistir um show já seria fantástico. Quem sabe eles não pintam até no Brasil aí, os Kinks. Na sequência teremos mais sobre a volta dos irmãos Ray e Dave Davies. Só para contextualizar, os Kinks foram uma banda que surgiu nos anos 60, tiveram uma boa ligação ali com o universo mod também, embora não fossem uma banda exatamente mod, mas chegaram a ter preciosas colocações nas paradas britânicas, enfim. Mas é uma banda com certeza com status de clássico total. Antes ouvimos David Bowie com Space Oddity e agora a gente confere Ice the Camera com Steel on Fire, uma banda escocesa muito legal que ficou, para quem é brasileiro, até um pouco escondida, já que ela realmente aqui não fez tanto sucesso nos anos 80 como deveria ter feito. A concorrência era grande, né? Tinha The Smiths estourando nas nossas FMs, tinha U2. The Smiths, que também vai pintar aqui no programa por conta dos 40 anos do aniversário, né? De 40 anos do álbum de estreia deles. Mas a gente confere agora Ice the Camera. E quem ficou curioso em relação aos Kinks, também teremos módulo especial com eles ainda nessa edição do programa. Vamos lá com Ice the Camera, Steel on Fire. We'll be right back. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.